um minuto para cópia, confirme, senhor. 360, tem aprovado. Assista. Estacionamento 3201, não é, é posição de número 5. 4, corrigido. 3201, portão 4, livre, pushback, acionamento, pronto, cópia. Pronto, cópia. 3201, autorizado com fins, nível de voo 360, Persiluno 6. Decola pistão 0, curva direita, subida da L até a posição Leda, após direto à posição Bridge. Controle 11935. Aciona 5520, TAN 3201. Autorizado com fins 360, Persiluno 6. Decola da 10 com curva direita, na da L, Leda, após direto Bridge. O controle 1935. Transponder 5520, é o TAN 3201, no portão 4, chamada para trás. 5520, correto, senhor Chamitax. Flexionamento é 808. 5808, portão 3, é número 2, na setor, aguarde 5808. Aguardando, é 5808. Oscar Lima X-Ray, é... atuei. Perdão, senhor. Aqui no Voto Aéreo eu não encontrei canoa quebrada. Encontrei canoas no Rio Grande do Sul e canoas em Nossa Senhora de Fátima. Somente nenhuma referência a canoa quebrada será. Obrigado, senhor. Também encontrei. Nome é outra cidade, não é canoa quebrada não. Mas fica em canoa quebrada. O senhor poderia informar a cidade, não? Ou se o senhor souber o indicativo? Poxa, não tem aqui de cabeça, é o nome indígena. Não saberia nem como você começar procurando o Rodoeste. O 3201 está só aguardando o operador de migra aqui no 04 para iniciar. Obrigado. Está totalmente pronto, web 5808, fim de estar comprado. Pronto para fazer o pushback. Gente, então TAN 3201, aguarde para o início do push 3201. Não copiou? Não, fica, saiu aqui, senão pode iniciar de imediato. Gente, então faz a mais a retaguarda, ingressa na parte 3 e chama para o início do táxi 3201. Toma lá. Web 5808 efetuará o pushback em coordenação com a equipe de solo em conjunto com o TAN à sua esquerda. Chame pronto para início do táxi. Vai efetuar o pushback junto com o TAN, senhor. Ok, vai efetuar junto com o TAN e chama para o táxi web 5808. Obrigado. Afirma, só aguarde o TAN iniciar o push, uma vez que ele vai ingressar no parte 3, com a cala do parte 3, ok? Tá ok, aguardar. Estabilizado no 995. Gol 1897, informação hotel. Gol 1995, completo final, chame torre, tem 18, decimal, meia dúzia. 86, tem um bom dia, nome. Gol 1897, ação de educação, décima, tenha 4 mil pés de ajuste, 1013. Chegada boa. Descida para 4 mil pés, 10113, gol 1897. Chegada boa. 0 graus, meia dúzia de nós, ajuste padrão, senhor. 11 autorizada, nós aqui. Lima, que foi, prossiga. Nós vamos informar que a Aracati no Ceará é Sierra November Alpha Tango, está operando? Aracati, Ceará, se está informando, está operando, só um minuto. Está operando, que nossa rota aqui está normal. C3201 está com 112 PB para o táxi. 12, ciente, aguarde para o registro do táxi, 3201. Escuta. TaxiWeb 5808, POB de 96, 5 horas com fins. Confirme somente POB, senhor? 96, 5 horas com fins, 96 na bordo. Copiado 5808, autorizado, Índia Alfa, ponto de espera, pressão 0, ajuste padrão, chame pronto para decolagem, ponto de espera da 10, senhor. Ok, Índia Alfa, ajuste padrão, chamará pronto, Web 5808, sai formando aí, é Aracati mesmo, esse que aí é do lado de cada quebrado ali. Gente, grato Aracati, tá ok, obrigado. 995, só voltou aos 36, direita, táxi Alfa, chame para ingresso na Juliette. Direita na Alfa, é passará para ingresso na Juliette, no 995. Da TAM 112 a bordo, confirme autonomia e alternativa, senhor. Alterna Guarulhos, 3 horas e 30 de autonomia, está com 112 PLB. 112, copiado, táxi aprovado em frente, Índia Alfa, ponto de espera, pistola 0, ajuste padrão, chame pronto para decolagem, ponto de espera 10, senhor. Câmara pronto, ponto de espera 10. Uno 995, autorizado Alfa e Juliette, portão 612. Alfa, Juliette, para o 612, 995. Oscar Lima X-Ray, ainda não escuta? Atenção. Aracati funciona sem restrições, chefe. Obrigado. 5808, ponto de pé. 5808, linha, decola pistão 0, vento 1 no 0 grau, 07 nós. Ali decola a pista no 0F5808. Tem um camponista 3859. Sim, entre completo final, chame torre, 118 decimal meia dúzia. 18,6, bom dia, boa semana. Boa. Gol no 804, informe estabilizado, final do procedimento. Formal estabilizado, gol no 804. Gol no 897, redução para 2209. 2209, gol 897. Gol no 715, bom dia, ciente da informação. Ciente da informação, hotel. Gol no 705, acende a notificação, chegada a bom, desça para 2 mil pés, ajuste de altímetro no 0 no 3. No 0 no 3, 2 mil, ou no 7 no 5. Obrigado, Fátio 5, Aerostar, da Helder da Bridge, agora de volta, senhor. Gol no 995, para o sector 05 ou 06? Meia dúzia, senhor. Obrigado. 3201, para entrar no ponto de espera. 3201, mantém o ponto de espera. Obrigado. Salvador, bom dia, 3859, sinal 10. Bom dia, 3859, tráfego avistado, ajuste padrão, cheque frente, senhor. Baixou e travou. Está 3859, vento agora de 1 no 0 graus, meia dúzia de nós, correção, meia dúzia de nós, ajuste no 0 no 3, pista liberada, pouso autorizado, pista no 0, está 3859. 613, livre pouso no 03859. Aguarda que já está. Positivo. Botão 3201, visual algum Airbus da companhia na final, pista no 0? Afirmativo. Após a passagem do tráfego, pouso ali, mantém pista no 0, está 3201. Pouso autorizado, ali, mantém no 0, está 3201. O objeto 5808 decolou aos 39. Acione 5513 e chame controle em 1 no 9 decimal 35. Bom voo. Mensagem foi para o app 5808. Firma 5808, decolou aos 39. Acione 5513, controle 1935. 5513, 1935, obrigado. Jet 5808, contato radar na decolagem, sub mantém o 340, saída Arbor. Ok, saída Arbor, 340, web 5808. Cruz de Salvador, bom dia, gol no 607, cruza o 205 para 1970. Gol no 607, acendo a identificação desse, mantém 4 mil pés, ajuste o altímetro no 0 no 3, chegada bom. Autorizado, descida para 4 mil pés, 1-0-3, chegada a bom, gol no 607. Gol no 897, desse mantém a 2 mil pés, ajuste de altímetro no 0-1-3, em forma estabilizada. Para 2 mil, 1-0-3, gol no 897. Gol no 804, em forma estabilizada. Tá. Da Tânia, mantenha 10. Autorizado, Alena, manter 1 no 0, tá? 3201. No solo aos 4-2, libera a pista próxima interseção à direita. Táxi aprovado via Alfa e Kilo até o ponte 3, nesta frequência 3859. Alfa e Kilo na sua disputa, parte 3, 3, 2, 5, 9. 01, vento 1 no 0 graus 07 nós, ajuste padrão, autorizado a alinhar e decolar, pista no 03201. Autorizado a alinhar e decolar no 03201. Noite 04, estabilizado. Completo final, chame 2, 118.6. 118.6. Boa. Papá, Sierra Kilo Índia, pronto para cópia. Kilo para o pátio 3, 3859. 3859, pátio 3, já. Confirma a posição, senhor? Gente, eu tenho aqui previsto 09. Hoje 2000 pés autorizado, tá? 2000 direto da Eltan 3201, autorizado 360. Após direto Trivia, após direto Kubla, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, decola pistão 0, correção. Decola pistão 7, curva direita, subida da El, Leda, Bridge, controle 11935, aciona 5523, Sierra Kilo Índia. 5523. Sierra Kilo Índia, somente após Leda, Bridge interceptando a Persolo no meio. Chama o acionamento. Leda autorizado Bridge após a Bridge interceptando a Persolo no meio. Oi, Salvador, boa noite, 04, final 10, baixo travado. Boa noite, 04, bom dia, tráfego avistado, ajuste padrão, pouso autorizado, pista no zero, vento de 120 graus com 07 nós, noite 04. Livre pouso no zero, boa noite, 04. Bono 1897, completo final, chame 2, 118.6. 2886, boa. Bono 715, forma estabilizado. Caralho. Estabilizado. Bom dia, 1897, tráfego avistado, ajuste padrão, número 2 para pouso, continue para expansão, aguarde autorização no 897. Gente, boa noite, 897. Prossiga, senhor. Oi, 2, Alfa Lima Correia. Prossiga, X-ray. Você conseguiu fazer a mudança, senhor? Instrumento é para ajudar o Paracati. Não sei quanto tempo vai levar para o senhor receber essa medicação. Se você pudesse me ajudar, nós poderíamos sair visual enquanto aguardamos a aprovação de plano de médico. Zero 4 Solos 47, libera direita, táxi aprovado. Alfa Juliette, portão 1-1, nesta frequência 1804. Alfa Juliette no 1, confirme o final da transmissão? Afirmo, Alfa Juliette, portão 11. Alfa Juliette 11, obrigado. Voo 1897, cheque trem, pouso autorizado, pista 0, vento de 1, 20 graus, 07 nós, ajuste padrão. Livre pouso na 1-0, baixado e travado, voo 1897. Cianque no Indy, livre acionamento, chame táxi. Lima X-Ray, mil perdões, eu não copiei sua transmissão, poderia repetir? Já fizemos a mudança para Aracati, 190 até 470 milhas após o visual no 35. Estamos acionados, aguardando a autorização. Copiado X-Ray, eu vou checar no CCAM e na sala IS, já volto com a sua autorização. Confirme, foi apresentado a sala IS de Salvador? Certeza, obrigado pela... Ok. Voo no 715, velocidade indicada. 190. Sente. Voo no 607, redução para 1909. O tráfego precede da companhia está mantendo 4 mil pés a 9.5 milhas. Viva para 1909, o tráfego no 3201, chama o centro Recife na frequência 126, corrijo 1251, alterna 133-25. 251, alterna 3325, boa, alterna 3201. Voo 897 no solo 50, libera a pista, próxima interseção à direita. Táxi aprovado via Alfa e Juliette, portão 04, nesta frequência 1897. Via Alfa e Juliette para o portão 04, voo 1897. Oscar Lima X-Ray, já entra em contato com a sala IS e com a sala de plano de voo do Centro Recife. A princípio, tudo ok com sua CHG. Eu só preciso confirmar junto ao Centro Recife para a sua cópia, senhor. Estamos aguardando, muito obrigado. Alô, Salvador, notícia 131, 171, informação Índia, Guarulhos 3640. Bom dia, 3171, 360, eu tenho aprovado. Copio 36 ou gostaria de rodar no 34? Afirmativo 360, 3171. Ok, senhor, então só um minuto, o número 2 para cópia. Sim, tá aguardando. Dia táxi aprovado, chama interseção para ingresso, poderia somente confirmar o POB? Presente. 07, cruzou 050 para 4.000. Fecha 2.000 pés, livre LS, ajuste no 013, pé 07. O gol no 7 no 5 no localizador. Fecha 5, complete aproximação, torre no 8 decimal 6, no 7 no 5. 8 6, no 5. X-ray, pronto, cópia, senhor. Oscar Lima X-ray, Sierra November Alpha Tango autorizado, 190 direto, decola 17, curva à esquerda, subida Momo, correção. Decola a pista 17, correto. Curva à esquerda, subida Momo após direto, controle 119 decimal 35, 5477, transponder Oscar Lima X-ray. Aprovado 90, Momo com curva esquerda após direto, 109354, 5477, transponder. Correto, senhor, livre acionamento, chame táxi. Está pronto, táxi, ó. X-ray. Táxi aprovado, X-ray, chame intercessão para ingresso. Ingresso, X-ray, obrigado. 2, Salvador, bom dia, no 7 e no 5. Pegou no 7 e no 5, tráfego avistado, ajuste padrão, cheque trem. Baixar travado. Gol no 7 e no 5, tem pouso autorizado, pista no 0, vento 1, no 0 grau, 07, nosso. Ciente, autorizado, 1-0. Ingresso, Oscar Lima X-ray. Oscar Lima X-ray, aguarde para ingresso. Ciente, Índia, aguarde para decolagem. Sente, por gentileza, a partir de agora, 129, por favor, senhor. Estabilizado, minha IDS, X-ray da 1-8. 607, torre no 86. 286, bom dia, Colômbia 07. Colômbia 05, né? Escuta? Escuta, controle de prossiga com a informação, hotel. Também 06. Sua identificação, dessa via chegada bom para 2.000 pés, ajuste no 03, informe o localizador. É bom para 2.000, no 03, reportará o. Autorização 9107. 3171 na escuta. 3171 na escuta, prossiga. Passe agora a frequência 121 decimal 9 para cópia. 219. 1715, solo 57, direita 121 decimal 9. 219, direita. Oscar Lima X-ray autorizado, ingresso, reporta alinhado e pronto, cabeceira 17. Porta da pronta, alinhada, 17, X-ray.